Efren. Objeto 5716 está livre, afinal ILS, informe no localizador. Boa noite, Air Europa 084. You are clear to Madrid, Lima Eco Mike Delta, flight level 370, via Upper Zulu Anaina, Fox Lima Zulu, then direct a lot of coordinates, according to your flight plan, fire, okay? A lot of coordinates, according to your flight plan filed. Departure will be Momo. Momo departure and wait. I understood you appreciate Adolfo One departure. I will coordinate with Salvador approach control if it's possible, okay? Europa 084. Okay, Adolfo 1 Alpha departure. To intercept Upper Zulu 19, Fox Lima Zulu. After takeoff, left turn. Approach control 119.35 and the score code 5413. Correct, sir. Call me ready to start. Web 57 no meia, boa noite. Cheque baixado travado. Sua transmissão tá ruim. Ciente, continua ruim sua transmissão. Entendi que baixou e travou. Autorizado pouso 10 graus 099. Tá baixo e intercortado sua transmissão. 7716, no solo os 46, libera a direita e táxi até o pátio 3, via quilo. Libera a direita, pátio 3, para atento ao Marshall 576. Torre 6224, no aponte 1 no parafuso, acionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamará. Grato. 600, decite, desça para 2000 pés, o ajuste 1094, autorizado ao final ILS, informe no localizador. 2000 com 1014, reportará, final estabilizado, pode voar Duna? Autorizado, pro de Duna. Duna 3600. Para o táxi, Oxanã 6224. Está com 97, 1h50, alterna Salvador. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10. Autorizado até o ponto de espera da 10-6224. Xanã 6224, autorizado decolar, 110 graus 069. A linha decola, 6224. Né, 6224, decolou 54, chame o controle, boa noite. Boa noite, Oceaner 6224. Oceaner 6224. Boa noite, Oceaner 6224, contato radar, voa para nível 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, Oceaner 6224. Com a informação Bravo, Webjet 5837. Boa noite, Web 5837, identifique, está para 4 mil pés, chegada bom, fio ajuste 1094. Fica 12, 4 mil na ponta. Web 5837. Pagnani? Salvador, boa noite. Chuchu, boa noite. Boa noite, 05, boa noite, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. 050, boa noite, 05. Vadeco, filho do Jura, abraço. Abraço, doutor. Bono 805, dá presente e voe direto em Itapê. Itapê, Bono 805.